Sigue lo sé. Confirma iniciando o pulso? Ah, já tá puxando agora, tá 317. Ok, escravo. Saneamento, objeto 5808 no portão número 5. Dois Salvador, bom dia. Ábita 9832. Aguardando para iniciar o 5808. É o 069. Olive Pouso, trem vai para baixo. Portão 3597, pode prosseguir com segurança com 062, tá? Afirmativo, com cautela, prossegue. O Airbus da companhia vai deixar livre a entrada, ok? Parqueamento. Valeu, obrigado. Onde que eu sei, pessoal? Valeu. O 5808 inicia de imediato? Afirmativo. Está livre, o pushback reporta para o táxi, o 5808. Livre, pode reportar para o táxi, o 5808. Táxi 3171 no ataque com 174 a bordo, 410 alternando o galeão. 3171 atentando ao parqueamento do Airbus da companhia e o push do Boeing da Web, que vai ingressar no pátio 3, taxia via pátio 1 de Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste 10 no 7, bom look. Nativo 1017, via Índia e Alfa, no postado 286, até 3171. Só confirmando, o Web vai entrar no Pátio 3, não é isso? Afirmativo, mesmo ingresso no Pátio 3 e após o seu processo, ok? Afirmativo, obrigado, tenha um bom dia. Tô até 3153. Confirma. 3153. Prossiga. 200 para 160 na Borda de Alagoinha. Sua identificação. Chico. Salve, Salvador, bom dia, tá? 3890, Fiat da Kilo, autorização para receber. São 3890, bom dia, informação que lhe confere, Recife, nível 330 autorizado. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta o Perusque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5120 no transponder. Apenas uma pergunta, a gente a partir de Aracaju, no nosso plano já está considerando a estar para Recife, pode ser isso mesmo? Após Aracaju via rota, interceptando a Perusque 58 até Recife, quem usa 3890? Justamente perguntei isso porque a nossa rota a partir de Aracaju é estar, e realmente normalmente eles autorizam estar a partir de lá, não a Perusque 58. Sim, só um instante, eu vou checar com o tempo, ok? Ok, obrigado. Max, objeto 5808, pé B140, autonomia 3 horas e 40, alternando com fim. Objeto 5808, como número 2 no ponto de espera, taxia via pátio em diálogo. No ponto de espera, torre 1-18, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no 7, um bom voo. Número 2, taxa via Índia Alfa, como número 2, no ponto de espera, 118-6, bom trabalho, bom dia. Salutando 3890. Prossiga. Então, vou cotejar dessa forma e realmente acredito que o centro não vai autorizar uma estrada a partir de agora. Portanto, estamos seguindo esse plano. Decolando da 10 com curva esquerda, saída Puca, Caju, a PU 58. O nível 330, 208 o controle, 5120 transponder. Correto, portão 08, chama pronto para o espectacionamento, portão 3890. Apenas confirmando o plano que nós temos aqui também, tanto no repetitivo como no nosso sistema, seria o Perusque 58, ok? A entrada para estar será realmente autorizada em Recife, ok? É isso aí, então. Muito obrigado e desculpa. Alô, Salvador, bom dia. Abre-se a cargo 9832, canal Alfa, Francisco. Taxa cargo 9832, bom dia, taxa via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, ao sinalizador, 9832. Salvador, muito bom dia, o FJ 5808, ponte espera. FJ 5808, bom dia, linha E, mantém cabeceira 1-0. Sim, mantém, obrigado. Salvador, bom dia, boa noite, 04, sente informação, Kilo. 1804, bom dia, informação em curso, Kilo, Galeão 360, copia? Copia, boa noite, 04. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Pesuma 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20 decimal 8 e aciona 5-1-22 no transponder. Boa noite, 04, ciente, aprovado nível 360 Galeão, de acordo com o plano de voo, decolagem pista 1-0. Curva direita após a decolagem, saída da El, transição Leda. E após o voo abrir, Interceptor peso Luno 0, decolagem pista, correção. Controle de saída no 20, decimal 80, transponder 5122. Correto, confirmo, portão? 10. 10, portão, chama pronto, pushback, acionamento, Luno 804. Luno 804. Icono 02 no transponder, tá 3171. Controle, copia o TAR 3171? Copiado. O controle, Salvador. TAR 3171 passando agora 040, saída da Eldiné. 3171, contato radar, cruzando 3.900 pés, suba o 320, vigilância. 320, identificado, 31171, muito obrigado já. Web 5808, autorizado decolagem, pista 10, vento variável. Autorizado, vento 5808. Web 5808, decolada 10, chame controle 120-18. 08, obrigado. Decolada 10 com curva direita no sentido da saída da El, Leda após posição bridge, onde intercepta o peso no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120-8 e aciona 5130 no transponder. Portão 3, chama pronto para o expedicionamento, azul 4069. Salvador, TAN 3890, puxa acionamento no 8. 08 autorizado, reporta TAN 3890. Reportando no TAN. Torre Salvador, TAN 3601, no pushback acionamento no 09. TAN 3601, São Paulo, 121-9. Doutor, bom dia, TAN 3601, para pushback acionamento no 09. Doutor, 3601, só um instante para iniciar, já temos o Airbus da companhia autorizado no 08 aqui, né? Escuta aguardando. Então 3171, Xambi Centro Recife, frequência 1251. 251. Utilizado em LS, Xambi 3153. 3153, Torre 186. Então 3171, Xambi Centro Recife, 251. Então 890, taxi via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, do ponto de espera Torre em 118 decimal meia dúzia, com ajuste no 097, um bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 10, Torre 186, obrigado, Batido. Então 3601 na escuta. Coordena com a equipe de solo após a passagem do apoio da companhia retaguarda, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Bora para táxi, 3601. Salvador, Centro 3153, passando externo, baixar, travado. Autorizado pouso, pistola 10, vento 350 graus, 022. Livre pouso, Centro 3153. voador, gol 1804, pushback acionamento na posição 10. O 804 aguarda no 10, já temos o Airbus datando 09 iniciando, quem ainda me escuta aguardando? Gol no 804. Salve Salvador, bom dia, gol no 642. Mano Saulo para Copa. Gol 1642, tá ciente da informação, quilo. Gol no 642, informação, quilo, confere, Recife 390, copia? Pronto para Copa. Autorizado Recife, nível 390, via Perisque 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-3-1 no transponder. Gol 1-6-4-2, autorizado Recife, nível 390, approach 58, pistão 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência 128, aciona 4-1, correção 5-1-3-1. Correto, portão 01, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 642. Chamará no 642, cara. Salvador, bom dia, tá 3890, ponto espera 10, pronto. Três anos, 53, na sala 28, lista direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, 2931, 153. Tá 3890, ali, mantém cabeceira 10. Autorizado, a linha era manter na 10, tá 3890. Número 01, táxi via pátio, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118 decimal meia, dúzia, o ajuste no 07, só confirma por gentileza o PAB. 58 voto, vai via pátio, Índia Alfa no ponto de espera 18, 3601. Sim, copiado. Salve, Salvador, bom dia, até 3153. Então 3153, bom dia, táxi via Alfa e mantém antes da Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, vou manter a cidade de LED 3153. 1804, 10, autorizado o acionamento da porta táxi. Autorizado, 1804, obrigado. Nós. Autorizado, alinhado, decolar a pista 10, tá? 3890. Informação? Negativo. Táxi via Alfa e após a passagem do Airbus da companhia agora no, passando o portão 612, ingresso Juliette, posição 05. O táxi via Alfa da passagem da nova companhia, ingresso via Juliette 053153. O 4069, só um instantinho para iniciar no 03, já me escuta aguardando, por gentileza. Tan 3890, decola 231, chame controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Quilono 30 para Aracaju. 55 no 4 da Trip, bom dia, informação que confere, tem pré-aprovado 190. Copia ou aguarda coordenação 130? Aguarda para 130, só está aguardando. Tem só um instantinho, por gentileza. Bom dia, o TAN 3601, bora ao ponto de espera próximo. Bom dia, contato radar, subo 330. Subindo 330, tá 3890. No 8 decimal meia, dúzia, o ajuste no 097. Apenas atentando o Airbus da TAM, parqueando no 05, ok? Sem interferir. Pátio Índia Alfa, ponto de espera da pista 90, torre 1 no 8 decimal 60. Gol 1804. O azul 4069 na escuta. Proceda. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol, iniciando o táxi a partir do portão 10, autorizado para o flexionamento, reporta táxi. Quente após a aeronave da Gol, autorizado para o flexionamento, 4069. Solo, boa, Gol 1607. 607, bom dia, informação em curso aquilo, Guarulhos, nível 360. Só um instantinho, cópia número 2, prepara da Eule da Bridge, aguardando. Da Eule da Bridge, da ciente daquilo, aguardando 607. Solicita uma Zepsua 040 por 40 milhas aproximadamente, informações. Exato. Bom dia, bom no 7, no 5, informação, quilo, autorização Brasília. Bom no 7, no 5, número 3 para a Copa, prepare a árvore, Alefa, aguardando. Bom no 7. 3601, no decolar 264, chame controle, 120, decimal 8. 1208, bom dia. Trip 55 no 4, pronto, cópia. Pronto para cópia. Autorizado Aracaju, nível 130, via Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Conde. O controle em 120, decimal 8 e aciona 0260 no transponder. Gente, autorizado Aracaju, Golf 677, decolagem da 10 esquerda, perfil Conde, controle 1208. E o transponder 0260. 55 no 4. Correto, parte 3, chama pronto para o pushback treinamento, tape 55 no 4. Horácio 55 no 4. Gol no 607, pronto, cópia. Cópia, gol 607, liga. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, letra após posição bridge, onde intercepta o perfil 16, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5132 no transponder. 7, gol